metropolitana e a nossa cidade. Nós vivemos em uma sociedade, vivemos, mas vivemos o quê? Uma sociedade. Nós temos que viver numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Nós vivemos dentro de uma sociedade. Nós vivemos em uma sociedade. www.piseiro.freud.com.br. Nós vivemos o quê? Nós vivemos nesse tempo em uma sociedade brasileira. Aonde? Uma sociedade brasileira. Nós vivemos em uma sociedade brasileira. Nós vivemos aonde? Em uma sociedade. Piseiro do Pink Floyd. Mas se eu tivesse que ir aí numa cidade de foda, ia se chamar uma sociedade. Eu queria uma sociedade, é o quê? Uma sociedade. Nós vivemos uma sociedade, nós vivemos em uma sociedade. Ok. Piseiro do Floyd. DJ www.sexopopamadeira.com.br. Os melhores hits do funk você só encontra aqui. Piseiro do Funk. Nós vivemos o quê? Em uma sociedade. Nós vivemos, nós vivemos em uma sociedade brasileira. Sim, uma sociedade. Uma sociedade. Olha o meu sonho de sociedade. Em uma sociedade. Em uma sociedade. Em uma sociedade. Piseiro do Funk. Nós vivemos, nós vivemos. É o piseiro do Pink Floyd. Nós vivemos uma sociedade. O rock mais rápido. Pink Floyd já veio. Uma sociedade brasileira. Uma sociedade brasileira. Nós vivemos em uma sociedade brasileira. Nós vivemos em uma sociedade. DJ. Nós vivemos em uma sociedade brasileira. Nós vivemos. Você quer que eu te chame? Caralho.